Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, sejam bem-vindos à Antena Web Informação. A taxa de desemprego subiu no último trimestre de 2012, segundo o Instituto Nacional de Estatística. O desemprego está agora nos 16,9%. Ao todo, em Portugal, já existem 920 mil desempregados. Num comentário aos números da taxa de desemprego, o Partido Socialista, pela voz do deputado Miguel Laranjeiro, acusa o governo de se ter esquecido dos desempregados, dos pequenos e médios empresários e dos trabalhadores por conta de outrem. O PS lembra que mais de 165 mil pessoas entre os 15 e os 24 anos estão sem trabalho, a maioria deles no norte do país. Ao todo, os desempregados portugueses são já 920 mil pessoas. O Bloco de Esquerda já reagiu a estes números do desemprego. O partido liderado por João Semedo e Catarina Martins lembrou que não há regresso aos mercados que resolva o aumento do desemprego. Na voz da deputada Mariana Aiveca, o Bloco de Esquerda considera que tanto o primeiro-ministro Pedro Passos Coelho como o ministro das Finanças, Vítor Gaspar, ignoraram o aumento do desemprego e lembra que Portugal tem a maior taxa de desemprego de sempre. O primeiro-ministro considera que a taxa de desemprego ainda terá que sofrer um novo aumento antes de começar a baixar, algo que só deverá acontecer a partir da segunda metade de 2013. Segundo Pedro Passos Coelho, a taxa de desemprego de 16,9% é elevada, mas não está fora das previsões do governo. Assunção Esteves, a Presidente da Assembleia da República, propôs aos partidos que elaborem uma carta de princípios onde clarifiquem os objetivos da Comissão para a Reforma do Estado. O organismo ainda não foi aprovado pela Assembleia da República porque os partidos de esquerda, em particular o PS, se recusam a nomear deputados para integrarem a dita comissão. A maioria PSD-CDS já veio, no entanto, lembrar que o organismo foi votado no Parlamento e que a comissão existe e deve ir em frente na intenção de discutir o projeto de reforma do Estado Social. O Ministério das Finanças confirmou a notícia dada pela TSF de que os consumidores que não pedem fatura estão a ser multados. As multas podem chegar aos 2 mil euros. Os consumidores que não garantirem que os comerciantes passam fatura correm o risco de serem multados. Um sismo de magnitude 3,1 na escala de Richter foi esta quarta-feira sentido na região norte do país. O epicentro foi 6 km a oeste de Paredes. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera afirmou que o abalo foi sentido por volta das 17 horas e 22 minutos e, segundo as autoridades de proteção civil, não se registaram ocorrências em consequência do sismo. O presidente norte-americano anunciou esta quarta-feira o reforço da parceria com a União Europeia para criar a maior zona de comércio livre do mundo. Além disso, o salário mínimo nos Estados Unidos, a retirada do Afeganistão e o comércio foram outros assuntos abordados no discurso do Estado da União feito por Barack Obama. O presidente dos Estados Unidos explicou que o objetivo da zona de comércio livre se baseará num comércio transatlântico livre, justo e com investimento que dará emprego a milhões de norte-americanos. O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol considerou improcedente a acusação feita ao Futebol Clube do Porto sobre a utilização irregular de 3 jogadores no jogo da Taça da Liga contra o Vitória de Setúbal da última jornada da fase de grupos. Assim sendo, os Dragões continuam na competição e vão defrontar o Rio Ave nas meias finais da prova. O Conselho de Disciplina da Federação justificou a decisão dizendo que a regra que impossibilita a utilização de jogadores antes de prefazerem um total de 72 horas de descanso, contadas a partir do fim do último jogo em que foram utilizados, só é válida para a segunda liga. O treinador dos Azuis e Brancos comentou esta decisão e considerou que o Porto foi a melhor equipa e mereceu a passagem às meias finais. Amanhã o Antena Web Informação está de volta.